Pintou, produziu, alisou, desgastou. Arranca a porra da máscara que o carnaval já passou. Oh, outros valores, padrões, circula nas vertentes. Propostas indecentes, ouro entre os dentes. Pá, litó de crente, pá, se afirmar. Perdeu na disciplina, a bíblia te doutrina. O olho na retina, do jack de batina. Pra se confessar, sonhei com nós, pretinho. No dia do divã, na hora do amanhã. Quando o céu se abrir, ao comando de Ansan. Transforma o ódio e a dor virou justiça. Transcendeu no ar e o sangue do burguês vem só pra alimentar os poros da pele presente. O navio traz tortura e corrente. A vingança é justa, entende? Porque te quero na linha de frente. A vingança alimenta, que o sabor da escravidão não tem gosto de menta. Pra toda humilhação, um gancho cruzado na venta. Saca de ponto 40. Eu sou capaz de pensar no retorno. Os pretos sentados no trono, tomando chá no outono, quebrando o sonho de tolo. Vem, e é com nós que cê tem que firmar. Chega da fila de espera, vamos tomar atmosfera. Poder paralelo não espera. Preto, guerreiro, pantera, e vem, e é com nós que cê tem que fechar. Os birimbais que vira foice afinada e decepa. Cicatriz do luxo virou crime e cautela. Sem sombra de remorso, eu sou refém sem janela. Cadeia sem cela, caminho em firmamento. Sou fio da navalha, sou ódio de classe que renova e se espalha. A cada canto preto, a cada parto negro, quebrando o sonho de dor. Wow.